existe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se estás longe, longe eu vou te buscar, te buscar. Impacto 5. O som do cassete. Eu sei, estou sofrendo. Também sei que ninguém vai resolver. Algumas vezes penso e tento te esquecer, mas eu te gravando tudo. Bem-vindo, gravações. Vamos nessa!